Hernando's Hideaway, ole. Golden finger bowl or any place you go. Fala galera, aqui é o Diego Flyfish e esse é o Gavistática 28. Hoje eu tô aqui com o Aiken. E aí, povo? Com a Vivi. Olá. Mais uma vez aqui o nosso convidado do Gavistúdio, o Rafa Oliveira. Morra, e hoje a gente vai falar aqui de... Cara, ele não deixou o Rafa se apresentar. Eu ia mandar o meu saudoso morro um herege. É, né? Ele de hoje que tá querendo pegar esse bordão dele, tá ligado? Tem que pegar, cara. Alguém tem que lembrar de mim de algum jeito. Morra um herege. Rapaz, isso ficou uma vergonha alheia do cara. Vai lembrar de tão ridículo, né? Eu acho que se você fosse um vilão, cara, você ia ser tratado no assunto de então, hoje, cara. Já que o tema é vilões feios, vamos mandar um feio aí também, né? Uma saudação feio, né, cara? Sim, Aiken, vou falar pro Aiken aqui, que o Aiken é uma pessoa mais descolada. O que é que a gente vai falar hoje, Aiken? Rapaz, eu gostei de ser chamado descolado, eu não costumo não, mas hoje a gente vai falar de vilões feios, né, cara? Vilões toscos ou vilões mal feitos, né? Dependendo de cada um escolher. Aqueles que não são bonitos, né, cara? São feios. Nossa! Puta merda, cara. Ai, que horror. Tipo, essa é um exemplo de piada feio. Sempre acontece isso. Ah! E esse barulho feio aí também. Esse é o exemplo da gralha feio, né? Então, a gente vai fazer aquele mesmo mod dos Gavistáticas que a gente já fez, de top 5, né? No Gavistático, eu acho que foi 16 e 18. Ok. Beleza. Like, manda o seu quinto aí. Então, pro meu top 5, eu vou começar falando de um vilão feio no sentido de... do cara ser tosco, sacou? Não ser mal feito, mas ser... ele ser apresentado de uma forma propositalmente viajada, que é o Dr. Evil da série Austin Powers. Ah, sim. Por que ele é feio, né? Pra começar, ele é basicamente tudo que tem de ruim, todos os vilões do 007 ever, que já não são lá uns vilões muito, muito bem feitos, né, cara? Desde de contar o plano antes, escolher nome pro plano, cara. É, né? Eu acho legal das aspas aqui. É. Não, então nós vamos colocar um laser gigante na lua e vamos chamá-lo de a Estrela da Morte, fazendo aspas com a mão, né, cara? E, cara, é muito engraçado, cara, as paradas dele. Porque ele é completamente frustrado, os planos dele sempre são toscos até a morte, cara. Esse tipo de vilão é aquele que na base tem um botão vermelho que explode a base. É, cara. Não, e o que, cara, você quer ver o que define esse tipo de vilão? É a risada maligna. A risada maligna, se o cara dá uma risada maligna em algum ponto do filme, ele é um vilão. Eu acho que vai ter muito disso aqui, né, nas listas, né? Vilão que dá risada. Cara, depois que você falou dessa risada, eu acho que eu já vou alterar minha lista, que eu lembrei de um também, mas depois eu falo. Beleza. Vai ficar em anexo. Diz aí sua quinta. O meu quinto lugar, eu escolhi o Vincent Vega, que é o personagem do John Travolta no Pulp Fiction. Ele é um personagem muito da hora, velho, mas ele é, como vilão... Não sei, né? Porque eu acho que todo mundo Pulp Fiction é meio vilão ali, né, velho? Mas pra botar nessa lista o Vincent Vega, eu levei em consideração que ele é um capanga, né? Agora, ele como capanga é um capanga muito feio, né? Porque ele é mais lembrado pela dancinha dele do que pelos feitos de como capanga, né? E ele quase mata a filha do chefe, né? Com a cocaína que ele leva pra ela. E ele acaba matando um refém, porque a arma dele dispara sem querer. Ah, é quando eles passam por um quebra-mola, né, cara? Não, ele fala que passou por um buraco, mas o Samuel Jackson disse que não teve buraco nenhum, né? Que ele quer um chile quente. E o pior de tudo é que ele acaba sendo morto pelo cara que ele deveria assassinar, e tudo isso por culpa de uma cagada dele, né, cara? Que ele foi cagar e deixou a arma lá no balcãozinho. O cara foi lá e matou ele. Assim, o personagem é muito legal. E foi até o personagem que salvou a carreira do John Travolta, né? Mas... isso, cara. É, porra. O John Travolta tava no fundo do poço na época. Ah, tá. Convenhamos, cara. O John Travolta não é exatamente dos melhores atores, é, né? É. Um exemplo, assim, de performance. Não mesmo, né? Pois é. Meu quinto lugar da minha lista, eu já vou começar arrumando treta já. Porque eu sei que vai ferir o ego de alguém que faz parte... desse episódio aqui. O meu quinto lugar vai para uma senhora chamada Cruella DeVil. Ai, 101 Dálmatas. Que maldade da sua parte. Perdão, perdão, Vivi. Perdão não, cara, que já tá com fuleiragem aí você. Pois peça perdão sim, que é isso? Perdão não. Não, mas é sério, Vivi. Eu, desde aquele dia que eu ouvi aquele Gava Estática, que eu não entendi por que a Cruella de Vil tava na sua lista. É, eu também não. Não, sente só, ela não consegue tomar a fazenda lá, eu não lembro bem da história, mas ela não consegue tomar a fazenda lá. Do marido da mulher, que é um idiota. São velhos. Velhos e de um monte de cachorrinho, velho. Então. Não são velhos, são jovens. A empregada que é velha. Cara, ela era rica, cara. Ela só precisava pagar pra dois malucos entrarem com um revólver lá matar isso, os dois, matava... cara. Pagava o Vincent Vega, né, cara? É, pagava o Vincent Vega pra entrar lá e matar os dois, cara. Cara, era muito simples, velho. Chamava os coreanos, fazia uma panelada lá de cachorro e dava fim. Fazia um sabão, né? Que sabão, cara. Que maldade. Eu não sei se aquele cabelo multicolorido era pra ser do mal ou se realmente era pra ser engraçado, porque aquilo passa, aquilo tira toda a moral que ela deveria ter no filme, aquele cabelo colorido lá, preto e branco. Pô, mas também era um filme de criança, e... né, pô, não é pra assustar tanto, né, não é pra ficar macabro também, mas se né, fosse pô? Uma produção brasileira, eu acho que seria mais convincente, porque preto e branco, corintiano, malvado e tal, né, talvez funcionaria mais. Nossa, talvez funcionaria ladrão, mais ladrão, querendo roubar a roupa, os pontos estão se ligando, né? Pois é, mas desculpa, viu? Desculpa, eu sei que fez parte da sua infância aí, mas tudo bem, não pude deixar de lembrar dela. É, Vivi. O meu é o espantalho do Dark Knight. É porque eu achava que esse espantalho ia ser um vilão muito foda quando eu assisti o Dark Knight. Ele só fez um furduncinho ali e foi embora. Pô. Ele é o vilão do Begins, pô. É que ele aparece mais é no Begins. Eu acho que eu sei por que ela acha que o espantalho é feio, cara. Porque no Dark Knight, na hora que ele aparece, ele já toma um taser dentro da cara. No meio do discurso vilanesco dele, sacou? É que a Vivi não assistiu o Begins, tá ligado? É. Mas eu já achava ele feio no Begins também, cara. É que o vilão do filme mesmo não era muito ele, né? Era mais o Qui-Gon Jinn lá, né? O Ra's al Ghul. Quarto lugar agora? Do Aiken. Velho, pro meu quarto lugar, eu vou colocar o Venom do Homem-Aranha 3, cara. Esse é totalmente feio. Ele já é até meio auto-explicativo, cara, mas assim, e esse é feio no sentido de ser uma bosta, né, cara? Porque o Venom é um dos personagens que o pessoal que conhece o Homem-Aranha provavelmente mais estava esperando pra ver nos filmes, mais tinha expectativa. Ele é o mais popular de todos, eu acho. Com certeza, cara. É. Ele é um dos vilões mais fodas, assim, do quadrinho. E, velho, eles me colocam aquilo, cara. Aquele filé de borboleta lá. Que merda. Ele é da escola do General Grievous, né, cara? Que todo mundo tava esperando uma coisa assim, fodona, e ficou aquela merda. Exatamente, cara. E outro, o Venom, cara, era pra ter um filme só pra ele, tá ligado? É. Venom Origins, né? É, se bem que isso abre uma prerrogativa bem assustadora, né, cara? É. Fazer um Venom Origins. Não, cara, eu tô dizendo assim, era pra ter um filme só dele, eu digo... Só ele como vilão, só né? Ele de vilão, e não ter uma porrada de vilão, dividindo com três, né, parece. Ele era pra ser tipo o que o Coringa foi no Dark Knight. Ah, com certeza, cara. Com certeza absoluta. Assim, só que pro Homem-Aranha. Concordo plenamente, cara. Isso é outra coisa que torna ele totalmente feio, velho. Então, o meu quarto lugar é rapidinho, não tem nem muito o que falar. Mas é o esqueleto do filme do He-Man, cara. E só por causa de uma única coisa, eu não vou nem me prolongar muito. É porque ele disse que ia voltar e até hoje não voltou. No final do filme ele fala, né? Eu voltarei. Então, o meu comentário do esqueleto foi só isso mesmo. Foi? Então vamos lá. Meu quarto lugar. Bem, meu quarto lugar até que funcionou. O vilão até que funcionou, até um certo ponto. Mas chegou um ponto que saturou. É, meu quarto lugar é o Pânico. Aquele, daquela série. Ah, o Fantasminha lá. Nossa, isso, daquela série. Cara, ele até que funcionou, cara. Eu me lembro da minha adolescência, final de adolescência, que a gente até que se reunia pra assistir os filmes da série de Pânico e tal, achava legal. Só que depois de Todo Mundo em Pânico, eu confesso que se chegar um cara aqui na minha casa com a faca na mão e com aquela fantasia, aí você fala, what's up, né? Eu vou rir na cara dele. eu vou rir na cara dele, velho. Se ele chegar aqui com a faca na mão e quando eu abrir a porta do meu quarto, o cara tá com a faca na mão, todo ensanguentado, eu vou dar uma risada, porque depois da série, todo mundo em pânico, não já tem, era. O cara já liga, né? Tem gente, pô, tem um pessoal mais novo, assim, que acha que aquele fantasminha é do Todo Mundo em Pânico, isso, tá ligado? Isso, e não isso. Do pânico, velho. E aí, Vivi, seu quarto? Meu quarto é a Era Venenosa do Batman e Robin. Depois do Bate-Cartão de Crédito, eu não falo mais nada de filme. Cara, esse filme é feio. O filme todo é uma merda. Acho que esse foi o pior papel da Uma Turma. Eu já não acho a Uma Turma lá... essas coisas de atriz, né, cara? Mas... e ele me faz aquela Era Venenosa. Mas... O que me incomoda, velho, é que todo mundo venera ela no filme, né? Como se ela fosse a gostosona, mas a mulher parece uma drag queen no filme, né? Mas aí a explicação deles é por causa dos feromônios, né? Tipo, feromônio de planta. Alright, né? Beleza, colou, né? Colou. Depois de Basta Casão de Crédito, né, cara? É tudo mais fácil de ver depois. Eu queria não lembrar desse filme, cara, todo. E aí? Vai lá, e aí, que terceiro lugar. Terceiro lugar, cara. Terceiro lugar, já conectando aí com a Era Venenosa, pro meu terceiro lugar eu invoco todos os vilões do Batman antes do Begins. Da Era Venenosa até o Jack Nicholson, cara, porque aquilo não é o Coringa, é só o Jack Nicholson com a cara pintada, velho. É verdade. Porra! O Jack Nicholson. O problema do Coringa não é que ele seja feio, eu acho que ele ficou datado, mas na época ele era foda, tá ligado? Só cara, que agora... velho, pega qualquer filme do Jack Nicholson e pinta a cara dele de branco que você vai ver o Coringa, cara. É sempre... É o Jack Nicholson, cara, não é o Coringa. É que ele tem, sacou? Aquela maneira dele de interpretar e... ou não, igual, né? De interpretar ou não, né? Aquela maneira de ser, né? Aquele jeitinho de ser dele, né? Vocês já viram aquela imagem que tem um fã pedindo um autógrafo pro Jack Nicholson? Ah, eu vi, velho. Do Heath Ledger. Eu já vi essa imagem, e cara. E a cara do Jack Nicholson, tá ligado? Essa imagem é muito boa, cara. Cara, caça essa imagem aí pra gente colocar no post, que é muito foda, velho. Aquela imagem que não precisa de palavras, tá ligado, velho? Você consegue imaginar toda uma história, começo, meio e fim, só com a imagem, tá ligado? Você consegue imaginar até o que aconteceu depois, velho. Eu achei uma foto ótima aqui no Google, cara. Colocaram uma foto do Jack Nicholson do lado do Heath Ledger. Tá aqui, eu mandei aqui no chat. Caras, olha pra cá, olha pra esse Coringa, cara. Vê se você pode me chamar isso de vilão bom, cara. Olha essa gravatinha, né, velho? Olha, cara, essa gravatinha é aquelas que botam em poodle, tá ligado, velho? Parece aquelas cortinas, toraram um pedaço de cortina e amarraram. Velho, olha essa porra. E eu tô vendo que a gente tá puxando até bastante pra esse lado dos quadrinhos, porque o meu também é dos quadrinhos, novamente, que é o Duende Verde do Homem-Aranha 1. Caraca. Pô, cara, eu gostei dele. Então, é o que eu ia falar. Não que o vilão seja tão feio assim, mas eu, só por causa da aparência dele, eu tô colocando ele aqui nessa lista aqui. Pô, velho, aquilo ali parece vilão do Power Rangers. Só faltou ele crescer, velho. Caraca. E eu, cara, até gosto, pô, daquele ator. Qual é o nome do ator lá? O William Dafoe. William Dafoe. Isso, né? Isso, William Dafoe. Eu acho que botar aquela roupinha, aquela armadura, eu acho que perde toda... Você fica uma coisa muito infantil, tá ligado? Enquanto você vê aquele Coringa do... É claro que chega a ser desleal, né? Comprar o Coringa, mas... Enquanto você vê o Coringa do Dark Knight, que os caras deixaram uma coisa bem realística e tal, e você vê depois aquela... Imagina, você não consegue imaginar um cara vestindo uma roupa daquela. Ficou parecendo aquele filme do Schwarzenegger, que ele é um herói de brinquedo, alguma coisa assim. É, tô ligado. Toda vez que eu vejo o Duende Verde, eu lembro daquele... Cara, daquele é verdade. Cara, eu acho que podia ser um bicho assim mais escrotão, tá ligado? Assim, mais obscuro. Isso, velho. Isso. Eu, pessoalmente, prefiro o Homem-Aranha 2 com o... Ah, o Octopus. Com o Octopus, o Dr. Octopus. O Octopus eu já gostei, velho. O Octopus ficou bem fiel, né, ao que a gente viu no quadrinho. Mas eu gostei, cara. Eu gostei desse vilão de Kung Fu. Assim, então. O Duende Verde, ele é da escola do Vincent Vega, né? Ele acaba se matando também, né? Ele acaba sendo morto pela a própria arma. Escola de Vincent Vega de vilania, cara. Puta que toma aí. E agora é o terceiro lugar do Rafa. Meu terceiro lugar, vamos lá. Eu vou testar a popularidade desse vilão. Chong Li. Chong Li. Alguém lembra de alguma coisa? Não? De onde que é, cara? É familiar, cara, esse nome, mas não tô ligado. É do Máquina Mortífera? Não, é errado. Não, eu sei, é do Dragão Branco, não é? Pô, Vivi, eu ia começar a dar outras dicas, vocês iam lembrar na hora quando eu perguntasse de novo. Agora tentem lembrar. Chong Li. Pode crer, cara. You are next. Aquele cara era pra ser evil total. Só que toda vez que ele vai falar, ele começa a se tremer de tanta raiva que tem. É muito ódio, né? Ele não consegue controlar. É muito ódio contido dentro daquele coração. E ele mexendo aqueles peitos lá, levantando e subindo lá. O Chong Li é quem? É aquele fortão lá? O que tem um peitão que ele fica brincando de ficar subindo e descendo os peitos lá. Ah, o que tem tetinha? O que tem tetinha? Tem tetinha. Nossa, velho, dá nojo aquilo, velho. É o ator Bolo Yang. Ah, sim, ó, pra quem não associou até agora vai ficar. Agora ficou fácil, cara. Todo mundo conhece esse cara aí. Pois é, e tem aquela cena... Fiz a filmografia dele. Aí já é demais. E tem aquela cena clássica, né? Que ele dá um pisão na canela do cara, dá aquele golpe que arranca a canela do camarada pra fora da... Sabe? Alguém lembra dessa fratura exposta que ele... Pode crer. A touquinha dele, a faixa dele, fica se tremendo todo com a faixa na mão. Pois é, cara. O Chong Li por si só já é um feio ambulante. Eu acho que não precisa falar muita coisa não sobre ele. O meu é o M. Bison. É o Mestre Bison, né, cara? Como o pessoal do arcade falava. É do Raul Júlia, coitado, morreu depois. Foi, cara. Filme. E o pior, e dedicaram o filme a ele, né, cara? É como a gente fala aqui, né, cara? O pessoal aqui da minha galera fala que ele morreu de desgosto, cara. É, por causa coitado. Desse filme. Cara, nossa, esse cara, é outro filme que pode ser considerado como filme fail, cara. Feio gigante. Não é só o vilão, né? É, né, cara? Porque o Ryu tem cabelo longo e o Ken tem cabelo curto, né? É o contrário. É o contrário. Já é o segundo lugar ou o Vivi tem mais alguma coisa pra falar do... Não, meu filho, não tenho o que falar muito disso aí, não. É o segundo lugar do Ike. Rapaz, segundo lugar, eu acho que eu vou comprar briga com muito adolescente aí. Mas o meu vilão feio é um vilão multimídia também. É o Voldemort, Lord Voldemort. Nossa. Eu até achei ele legal, cara. Por que tu acha feio? Cara, na verdade eu acho o Harry Potter feio. Sim, por quê? Porque o cara é um vilão foda. O cara é um vilão sinistro, todo mundo... Quer dizer, ele é um cara criminoso, sinistro, procurado, assassino. Para os personagens lá, ele é o fodão. É o fodão, é o cara que não pode nem pronunciar o nome. O nego não pode nem falar o nome dele, cara. Se você falar o nome dele, o nego já se caga do seu lado. É aquele que parece com o Smeagol, né? É, lembra o Smeagol. É. E, cara, ele perde pra um adolescente, pra começar. Ele perde pra um bebê no começo. Não, ele perde pra um bebê, depois ele perde pra um adolescente, né, cara? Todos os planos dele são frustrados por gente tosca, gente idiota. E, cara, quer matar o Harry Potter. Aí fica lá duelinho de varinha, de magia, de show-off, de efeito de luz lá dele, cara. Velho, puxa um revólver e dá um tiro na cara do Harry Potter, aí acaba com essa história. Velho, ele queria matar lá os pais do Harry Potter, ele descobriu o esconderijo, entrou, beleza. Aí tinha que ficar lá show-off de varinha. Cara, puxava uma metralhadora, velho. Pegava uma granada e jogava pela janela, matava todo mundo de uma vez só, sacou? Se a parada do Harry Potter fosse real, cara, e eu tivesse lá, eu ia ser o cara mais foda do mundo dos bruxos, velho. Eu só ia andar com a Colt 1911 na cintura. É, com a varinha acoplada, né? Ah, varinha eu ia usar pra cutucar o olho dos outros depois. Ah, tá, ainda bem, cara. Não, e outra, cara. No tempo que um cara daquele leva, que um bruxo daquele leva pra falar Avada Kedavra, eu tinha matado 5 com um tiro na cara, velho. Sei lá, cara, eu até gosto do Voldemort, eu acho que ele ficou meio sinistrão e tudo. Tudo bem que ele demorou pra aparecer, né, velho? Até o cara esperar 4 filmes pra aparecer o bicho, foda. Cara, eu tipo, na época, antigamente, eu gostava mais da Harry Potter, da série e tal, mas, porra, cara, depois eu fui vendo cada vez mais é uma coisa muito, muito escrota, cara. Os bruxos, eles não têm conhecimento de tecnologia além de 1920, cara. Por que isso, cara? Eu acho que os bruxos meio que teve um ponto ali da... A tecnologia dos bruxos foi pra um lado e a tecnologia dos caras normais foi pra outro, né, velho? Dos trouxas, né? Dos trouxas. Pô, mas por que, cara? Eles não vivem no mesmo planeta deles? É porque depois nós é que somos os trouxas, né? Ah, olha, vem com as piadinhas dela. A gente não pode fazer só ela. É, ué. Sou eu com o meu segundo lugar, né? Então, eu vou falar aqui um cara que é um vilão foda, mas em um certo momento ele começou a ficar feio, nas sequências, cara, que é o Agente Smith do Matrix, cara. E eu falo isso, esse foi o vilão que eu acrescentei durante o programa, que eu falei naquele momento lá, né? Das risadas maquiavélicas, cara. Risada maligna. Tem uma hora lá que ele vai... ele não vai, tipo, possuindo, né, os corpos de cada um, né, cara? Vai se transformando. Tem hora que ele possui o corpo da Oráculo, velho, que ele dá uma risada que dá vergonha, velho. O cara olha assim, meu irmão. Pode não ria não, tá ligado, velho? Fica na sua que você tá melhor, né? É, pô, ele tira o óculos assim, velho, e começa a dar uma risada de MSN, tá ligado? Aquela risadazinha, tá ligado? Meu irmão, velho. Mas até que o Agente Smith funcionou até certo ponto no filme, né? Não, no primeiro filme tudo funciona, velho. Depois... No segundo, alguns elementos funcionam, e no terceiro, pouca coisa se salva. É, exatamente. Primeiro filme. O Agente Smith, ele tá naquela coisa da decepção, aquilo que o vilão vai se desgastando, tá ligado? É da escola do pânico ele, velho. É aquele vilão que começa bom, mas vai se desgastando. Eles têm que aprender com Darth Vader como se faz, né, velho? Meu segundo colocado é feio demais. Quem lembra de MIB, Man in Black... O primeiro. E lembra daquele alienígena atochado dentro do corpo daquele humano. Baratão pro réu. Esse é o feio de propósito, né? É o feio de propósito. Agora, o fato não foi nem ser feio por causa do jeito de andar, alguma coisa assim. O fato de ser feio é porque um monstro é um puta gigante do cacete. Como é que ele cabe ali, velho? Se encolhe todo, né, velho? Pô, velho, é feio. Isso é feio, cara. O baratão é gigante, velho. E com, mesmo o personagem lá andando todo troncho, parecendo um zumbi. Mas, pô, velho... Mas achei... esse personagem, ele tem uma cena que é uma cena típica feio mesmo. Que é ele tentando colocar a nave dele dentro de um caminhão, parece assim. E a nave é tipo o dobro do tamanho da... ele disse, não, pô, cara, na pele ele conseguiu entrar, né, velho? Vai que eu consegue também. Né? É isso. E ele fica empurrando assim, fica fazendo. Exato. Tá ligado? É muito tonto. É, né, cara? É, velho. Mas eu gosto muito desse vilão, velho. Ele é feio, mas eu acho que é feio de uma maneira positiva, tá ligado? Não, uhum. Isso. Era isso que eu tava tentando falar, mas não consegui. Eu acho que é tipo o é da escola daquele do Ike, né, que ele falou. Do Dr. Evil, né? É escola Dr. Evil de vilões. Já tem a escola Vincent Vega, a escola Dr. Evil. É, cara, a gente tá fazendo toda uma teoria, né, velho? Pois é. Vamos lá para os primeiros colocados, né? Não, é a Vivi agora, rapaz. Não, falta eu, palhaço. Ah, eu acho que tem alguma coisa contra você, hein, desculpa, velho? Já começou cutucando com a Cruella, não, né? É... Palhaçada, foi mal, Vivi, foi mal, foi sem querer. Palhaçada. Fala aí, Vivi. Ah, mas o meu segundo lugar, de qualquer maneira, o Aiken já deu uma citada nele, que é o Mr. Freeze do Batman e Robin. Ah, sim. Cara, eu acho que dá pra fazer, acho que a gente Freeze, fez, né? um top 5 só com o vilão do Batman, cara. Cada um citou pelo menos um. Eu citei dois. O que é foda, cara, do Mr. Freeze é que Schwarzenegger, cara, já fez um vilão foda que foi o Exterminador, né, velho? E o cara de Exterminador pra Mr. Freeze é foda. Se fosse Mr. Freeze pra Exterminador, a gente viu a evolução, né, velho? Pelo menos. Mas o cara caiu desse essa jeito. Essa foi uma involução, cara. Então não tem muito a acrescentar. Né? É, né, cara? Freeze. Então direto pro primeiro lugar, então. Cara, meu primeiro lugar, ele não vai ser um vilão de cinema. Já vou começar. Começou feio. Já comecei. Não, mas olha só, cara. Se o Fail tem um nome, esse nome é Hairstar, cara. Hairstar é o nome é um personagem do quadrinho Preacher. E, velho, ele é o cara mais... Ele é o vilão mais fodido na história, cara. Pra começar, o cara é o seguinte. Ele é um soldado da organização O Graal, que é aquelas conspirações estilo Código da Vinci da vida, né, que o nego vê na igreja, sacou? É. Aí, ele é um cara posto alto. E ele já começa a história sendo assim, ele tem uma cicatriz em volta do olho, que é tipo cinco cicatrizes, aliás, que, né, Hairstar, If You Know What I Mean. É... Eu não peguei. Star, 5 cicatrizes em volta do olho. Ah, entendi. E ele é cego, tem essa cicatriz toda fodida, sacou, e tal. E ao longo da série, cara, eu vou listar as paradas que acontecem com ele. Primeiro, ele é estuprado por um camarada gigante num beco quando ele tá perseguindo o personagem principal. Depois disso, na história, ele passa a não ter mais tesão por mulher, cara. Cara, fez um estrago legal, hein? É, pô, ele vai na prostituta, ele manda a mulher usar um consolo nele, essas coisas, assim, depois dessa situação, cara, de tão traumático que foi. Que putaria é essa, cara, vocês têm que ler Preacher. É toda a podridão da humanidade reunida num quadrinho. Mas calma aí que não acabou ainda não. Ele é estuprado por esse cara. Depois ele tem uma das orelhas dele arrancada por um tiro pela namorada do personagem principal. Mais pra frente, o Jesse Custer, que é o personagem principal, pega ele e, tipo, o Hashtag é careca, sacou? Totalmente careca, assim. Jesse Custer pega ele, tipo, dá umas porradas nele e segura, dá uma gravata nele, assim, e pega um canivete e começa a interrogar ele, sacou? E na hora que ele tá interrogando o cara, ele faz um corte, assim, na cabeça dele, vindo da nuca até a testa. E a partir de então, cara, ele fica com a cabeça parecendo um pinto, sabe? Com a cabeça de um pinto, assim, aquele corte no meio. Ele passa a usar chapéu o resto do quadrinho inteiro por causa disso. Mais pra frente na história, o avião dele cai lá no meio das profundezas dos Estados Unidos. E ele é capturado por uns camaradas lá, canibais, que comem a perna dele. Aí, mais pra frente, cara, um camarada descobre que ele tava tentando dar um golpe lá na organização que eles fazem parte, sacou? E o Hairstar mata esse cara, só que assim que ele mata esse cara, o Rottweiler dele vai e arranca e come o pinto dele fora, velho. Arranca o pinto dele fora. Caralho, isso é Roberto Rodrigues, né, velho, que escreveu esse negócio aí. Não, ele tem alguma coisa, ele tem algum parentesco com Joseph Klimber, porque cabelo careca. Perdendo um membro. Isso pode ser. Ah, velho, e no final ele toma um tiro na cara lá, morre. Porra, muito escroto, cara. Até que enfim ele morreu, né, coitado? Porque que eu tudo isso. Não, e outra, e ao longo disso tudo, ele acaba, vai ficando cada vez mais maluco, sacou? Ele começa, tem uma hora que ele pega o relatório do camarada lá, atira no relatório do cara porque ele colocou aspas no título. Muito escroto, velho. Mas, pô, o Hairstar é o vilão mais feio ever, cara, pra mim. Então, o meu já citado também, mas só queria aqui falar um pouquinho dele, que é o Jim Carrey do Batman Eternamente. E eu não tô falando do Charada, é o Jim Carrey mesmo, pô. Porque o Joe Schumacher, ele inventou um vilão que não existe o vilão Jim Carrey no Batman, né? E ele inventou, né? Disse que o Jim Carrey é um vilão do Batman. Eu acho que só por isso ele já está aí no feio. Porque mais que o Jack Nicholson, cara, Jim Carrey tá muito Jim Carrey, tá ligado, velho? Se você colocar uma interrogação na roupa dele, não faz dele o Charada, tá ligado? Pode crer. Não é o Charada, velho. O que é aquilo, né? E o resto é o que a gente já falou, velho. Cara. O motivo principal é esse. É pelo Joe Schumacher ter inventado um vilão que não existe no Batman, que é o Jim Carrey. Só isso, sem mais. E agora, sou eu, né? Seu primeiro lugar. Meu primeiro colocado vai pra um cara que eu acho que fez parte também da nossa infância, mas que fica naquela regra, né? De nunca mais assistir de novo. É... Chuck. O boneco assassino. Cara, toma aí, Chuck, cara. Eu vou te falar que o Chuck, é claro que é como você falou, né? Ele tem o esquema que você pode... Faz parte da nossa infância e não pode ver de novo, né? Mas o Chuck, eu acredito, posso estar errado, que ele é da escola do Pânico e do Agente Smith também, que ele foi avacalhando com o tempo, velho. Isso. Que perdeu o respeito, depois começou a aparecer noiva, filho... Exato. Vivi, você tocou no ponto certo, que eu ia dizer. O pior de tudo não é nem o Chuck. É o filho do maldito e a esposa do maldito. Cara, eu me lembro que tem um diálogo, eu acho que é nesse da esposa do Chuck, cara. Que é um diálogo assim, né? Um boneco. O Chuck encontra a noiva dele lá, né? E tudo, da bonequinha. Aí eles pensam lá, eles estão lá na seca, eles pensam em ter relações sexuais, né? Aí tem um diálogo que é assim, que ela fala, mas você trouxe camisinha? Aí ele fala, não se preocupe, eu sou todo de plástico. Cara. Olha aí, Puta merda, isso é um filme de terror, tá ligado? Eu quero saber com que genitália eles pretendem fazer sexo, cara. Pra começar. Deixa pra lá, né? Ele é tarraxa, né, cara? E fora a motivação do cara, né, pô? O cara é um espírito que incorpora numa porra de um boneco, velho. É que no Chuck 1, eu lembro que no Brinquedo Assassino 1, ele começa humano mesmo, né? O cara, ele tá quase morrendo, aí ele passa o espírito dele pro boneco, né? O cara, ele o Chuck realmente existe, ele é realmente humano, só que aí ele, logo no comecinho, ele passa isso. O espírito. E a motivação dele é justamente conseguir um humano, né, eu acho, eu não lembro direito, pra ele conseguir fazer aquele ritual pra ele voltar pra ele, pro corpo e tal. Pro corpo humano. Mas porra, seria tão simples, né, velho? Vai lá, pega alguém e faz, não precisa matar meio mundo de gente. Pega um mendigo na rua, né, pô, tá lá. O cara quer reincorporar na família real inglesa, porra. É aí, cara. Escolhendo. Não é. Cara. No primeiro filme, era uma coisa meio suspense, se eu não me engano. Você quase não via o boneco andando, tá ligado? Caras. Ele tava assim, tipo... Caras, vocês não sacaram, cara. Ele é a porra de um boneco. Como assim, cara? Ele passou o espírito dele pra um boneco, era pra ele ter ficado preso no boneco pro resto da eternidade e nunca mais ser capaz de fazer nada, cara. Um boneco não pode se mover sozinho. Ele vai ficar imóvel. Cara, do que você entende de rituais satânicos? Pera aí que se você leu a descrição da página da equipe... Ai, meu Deus. Pega o livro de São Cipriano aí, ai, quem que tá embaixo da cama, o livro da capa preta. Mas então, eu me lembro que eu até gostava dele, pô. Pois é. Então, já é pra vir agora? Primeiro lugar? Primeiro lugar é o Nemesis do Resident Evil. Apocalipse. Cara, velho. Esse daí é da escola do Andy Verde, Power Rangers, velho. Tá ligado? É, cara. Cara, ele era pra ser um vilão. Aí ele virou um vilão por si carinhoso. É, esse é da escola Coração Gelado. Ele até chorou, cara. Esse daí é muita escola, né, velho? E depois virou do bem. Ele virou do bem, nossa. Cara, e botar um Nemesis virar do bem, porque quem não conhece, Resident Evil é um jogo, né? O Nemesis é um vilão foda do jogo, cara. Cara, e por falar no jogo... Eu lembro, cara, eu não lembro, eu joguei pra PlayStation 1, e eu acho que uma das partes que dava mais medo era na hora que você encontrava o Nemesis. Eu não lembro qual era. Com certeza. É porque ele era... É porque ele vive, ele é o vilão que vai atrás de você, tá ligado? Pra onde você vai, ele vai atrás. É, cara. Era um puta susto de verdade que você tomava. Você tava, eu acho que subindo uma escada, alguma coisa assim. Quando via, era porrada, velho. E tinha uma musiquinha que acompanhava ele sempre, né, velho? Isso era uma porrada do nada. Não, e quando ele não resolvia arrebentar uma janela e apareceu do isso, nada. Isso. Pô, eu acho que foi uma... Quando eu jogava Resident Evil pra PlayStation 1, quando o Nemesis apareceu pela primeira vez, foi uma das partes do jogo que eu senti mais medo. E não foi nem medo, foi um susto mesmo que eu tive. Ele, no jogo, ele é aquele tipo de vilão que não deixa você... Você sempre fica assim, caralho, quando ele vai aparecer? Será que é agora? Você, toda vez que vai dobrar uma esquinazinha, você... Pô, será que ele vai aparecer? E no... E outra, no jogo ele tem tipo uns 2 metros e meio pra 3 metros, né, velho? No filme ele é tipo Romário, tá ligado, velho? Romário, é. É porque o cara que... Ele é lá no filme, ele é a transformação de um carinha lá. Que era amigo da Mila Jovovich. Não, calma aí. Cara, ele apanha pra Mila Jovovich, cara. Puta que pariu, cara. Na mão, velho. Ele é um ultra zumbi com uma bazuca, cara. Puta que pariu. Como é que pode, né, velho? As coisas não se encaixam simplesmente, velho. É, cara. É revoltante. Cara, eu não lembro direito, mas eu tenho a impressão que ele chora, né? Chega a descer lágrimas e tal. Cara, se não chora, foi quase lá, eu acho. Eu sei que dá um close no olho dele, cara. Se ele chora... Ele chora. Brilha o olhinho dele, o único olho dele, né, velho? É. Uma brilhadinha. Sai uma lágrima. Não, foi uma merda, foi uma merda. Realmente foi uma merda. Bem lembrado. Música. E aí, vai ter top dos tops? Sim, vamos agora dar uma analisada, né? É bom que eu acho que não repetiu tanto não, com exceção dos Batmans. Mas mesmo com os Batmans não se repetiram. É, a gente já tem uma solução pra esses, né, cara? É só colocar a minha versão com todos os vilões do Batman numa posição. É, com todos. Eu vou mais que Steven. Quinto lugar, tem o Dr. Evil, o Eisley, né? O Vincent Vega, a Cruella e o Espantalho, cara. Velho. Qual desses aí é o mais tosco, mais feio? Cara, eu voto no Vincent Vega, cara. Eu tô entre Vincent Vega e o Dr. Evil, cara. Eu também, cara. Eu acho que o Vincent Vega. O Vincent Vega ganhou, de qualquer forma, cara, porque realmente... Ele porque a gente não sabe como foi que ele conseguiu um emprego de capanga, né, velho? QI, né? Deve ter um peixe que... muito grande ele, né? Porra, velho. Foi uma pechada muito sinistra ali. Não, e o detalhe, só fazendo um parêntese aqui, que pelo aquele Tarantino's Mind, o irmão dele seria o Vic Vega, que é o do Cães de Aluguel, aquele psicopata loucão, que é um dos maiores vilões, né, velho? Aí, tá aí, cara. Tá, foi indicação, tá velho. Tá explicação. Ele virou pro primeiro contrato dele e falou, ó, eu sou irmão daquele cara lá, ó. O aí, sinistrão, porra, do Cães de Aluguel, velho. É. Aí o cara deve ter pensado, pô, esse daí vai ser um assassino sinistro também. É. O cara é bom. Porra. Perfeita escolha, Vincent Vega, perfeito. Quarto lugar, o do Ike eu não lembro. Qual foi, qual que foi que eu falei? Eu também esqueci agora. Deu uma consultada aí. É, deixa eu... Aqui no, eu escrevi no Skype. Deixa eu dar uma olhada. Tá, feio. O Ike é o quarto lugar, velho. Eu voto no Ike. É, valeu. Ah, foi o Venom do Homem-Aranha 3. Ah, o Venom. Venom, o meu foi o Esqueleto do He-Man. Rafa, foi o Pânico. E a Vivi era Venenosa. Eu voto no Venom, eu cara. Eu voto no Esqueleto. Porque a Era Venenosa vai acabar entrando depois em todos os vilões do Batman. Eu faço a mesma coisa com o Venom, porque a Era Venenosa vai entrar nos vilões do Batman, cara. Mas eu acho que o Venom... Eu acho que o Venom é mais feio que o Esqueleto, cara. Porque ninguém esperava muito do Esqueleto, sacou? É, cara, eu acho que o Venom... Esqueleto não era pretencioso, o Venom era, né, velho? É, cara, o Esqueleto, ele era um cara roxo com a cara de esqueleto amarela, cara. É, quando ele falou que ia voltar, a gente falou, né, volta nada, não volta. Não volta, não diga que volta que você não volta. Ah, não, tchau. Não tenha pressa, né, cara? Venom. Beleza, terceiro lugar. Ike. O meu foram todos os vilões do Batman. Vilões do Batman. O meu foi o Duende Verde, Rafa foi o Chong Li e a Vivi foi o Bison, Street Fighter. É, cara, é pra resumir, o Chong Li era a minha grande cartada, só que eu vou confesso que os grandes vilões do Batman... Vilões do Batman, né, velho? É, cara, é perfect pros vilões do Batman, né? Perfect. Vilões do Batman, terceiro lugar, é um grupo, né, cara? É a trupe. Segundo lugar. O meu foi o Voldemort no segundo lugar. Voldemort. O meu foi o Agente Smith do segundo filme em diante, ladeira abaixo. Rafa foi o Baratão do MIB. Baratão. E Vivi, Mr. Freeze, que já está lá no terceiro lugar, né? Já está lá representado. Eu acho que eu voto. O Agente Smith, se ele não tivesse aquela risada, ele nem era tão feio assim, tá ligado? Agente Smith, cara. Mas a risada foi tão fora de contexto que eu tive que colocar na lista. Porra, velho. Cara, ele assinou o contrato de vilão feio naquela risada, cara. Cara, eu voto no meu, velho, no alienígena. Mas vocês já perderam, porque são três votos. E em primeiro lugar, Aiken, foi o personagem genérico lá dos quadrinhos, com cara de rola. Flyfish, Jim Carrey, que tá lá representado já também. Rafa, Chuck e Vivi, Nemesis. Eu tô aí entre Chuck e Nemesis. Eu voto no meu. Eu voto no meu. Aí que vai votar no dele, né? Não, sinceramente, depois que a Vi falou do Nemesis, cara, eu tô... Acho que eu voto no Nemesis, cara, porque ele também... Ele tem o mesmo lance do Venom, sacou? Que espera, ele é um cara que você esperava pra caralho dele, cara. Que ele fosse um personagem muito maneiro. É verdade. Me sai aquilo, cara. Close no olho dele chorando e apanhando pra Mila Jovovich, cara. Porra, eu tô quase mudando meu voto, mas... Opa, vai votar em mim? Vai votar em mim também? Vota no meu? Eu voto no Nemesis. Perdeu. Ai, ó. Essa foi boa. Então aqui, vou recapitular aqui como ficou, pra ver se a gente vai fazer alguma alteração final. Quinto lugar, Vincent Vega. Quarto lugar, Venom. Terceiro lugar, vilões de Batman. Segundo lugar, foi o Agente Smith. E primeiro lugar, Nemesis. Eu acho que o vilão de Batman podia ficar pra segundo ou pra primeiro até, meu velho. Eu acho que na primeira ficaria o ideal, o vilão do Batman, porque ele inclui muita bosta. É, eu concordo. Muita coisa junto. Bem, o vilão de Batman fica em primeiro lugar, Nemesis fica pra segundo. Agente Smith, já pra terceiro. Venom 4 e 5 Vicente Vega. Acho que assim tá legal, né? É, achei eu legal. Acho que tá, cara. Eu acho que a feiura desse top 5 tá... Cara, devia ser o Joe Schumacher, né? Eu acho que o grande vilão do top 5 é o Joe Schumacher, né? E aí te fecha com uma música galhofa, né, cara? Finalizar com... Eu acho que a gente podia fechar com uma risada maligna. Ah, é, né? Fechar com a Jeff Smith rindo dos Batman, né, cara? Hoje eu tô aqui com o Aiken. E aí, povo? Com a Vivi. Olá. Se olá da Vivi aí é Ctrl-C, Ctrl-V, né, velho? É, eu acho, sim, cara, que ela deve ter gravado isso uma vez. Viu? É que, na verdade, pô, ela nem se preocupa mais em falar, né? Só da play. Viviane não é uma pessoa, cara. É um ser de inteligência artificial, tá ligado? Que programa as respostas, assim. Porra. Caraca, se tem alguém que pode falar isso, esse alguém é você, viu, Fly? Pois é, cara. Eu sou nerd, não, cara. Isso torna você bizarro, né, Fly? É verdade, você é verdade. Você namora um computador, cara. Nerdice tem limite, cara. Pelo amor de Deus. Aí, a partir desse dia, eu fiquei meio com nojinho de assistir Harry Potter. Nojinho. Nojinho. Nojinho, cara. Pô, velho, eu não consigo. Eu não sei se é muito feio da minha parte, mas toda vez que eu vejo aquele desenhozinho que passa toda manhã, que são três meninas, eu acho que são espiãs e tal. Três espiãs demais. É, alguma coisa assim, que são três espiãs. Isso três é desenho de menino, hein? Não, é sei, desenho cara, de mas... menina, são três meninas adolescentes. Vocês adoram sacanear o pessoal do Gama Estática, né? No último eu vi o que fizeram com o Anderson e confesso que eu ri com a cara. É o pessoal do Gama Estúdio, isso. É, adoro sacanear o pessoal do Gava Estúdio. Vocês que se sujam, gente, aí. A gente não fala nada, vocês que provêm o combustível pra gente zoar, cara. O He-Man é Dolph Lundgren, né? E Dolph Lundgren não deixa de ser Dolph Lundgren em filme nenhum. Ah, cara, mas isso pode ser dito pra 99% dos brucutus dos anos 80, né, cara? Principalmente pro Dolph Lundgren, que é só o genérico do Schwarzenegger. Ele é tipo Steven Seagal, que todo filme ele é Steven Seagal. Ele não tem nome aqui, pra personagem dele. Que o Steven Seagal é o genérico do Stallone, pô. É. Pior que é mesmo. É a segunda classe, né, cara? Não é os brucutus primeira classe. É, ué, porra. E o Chuck Norris é o genérico de quem? Não, o Chuck Norris é a raiz, Chuck cara. Norris é o que originou todo mundo. É, porra. Todos os outros são genéricos do Chuck Norris. É a raiz de todo o mal. Eu não sei porque o Chuck Norris não vai estar nesse filme aí dos mercenários, né? Só falta ele. É porque nenhum deles poderia competir com o Chuck Norris, cara. É, né? Ele deve ser o personagem secreto, né? Você assiste o filme umas três vezes, aí libera ele. Você zera o filme três vezes, libera o Chuck Norris. É, cara. Tipo aqueles easter eggs do DVD, tá ligado? Que você faz uns códigos assim, e aparece o Chuck Norris no filme. Chuck Norris não aceita parceiro, cara. Porra, só fazendo um ponto aqui sobre o Mercenários, cara. Depois que eu vi que o Schwarzenegger ia fazer uma ponta no filme, eu fiquei maluco, cara. Não vai ser muito foda. Alguém sabe a data do lançamento dessa parada aí? Cara, filmes de macho não precisam de data de lançamento. Quando esse filme chegar no cinema, todos saberão. Cara, quando você começa a ver aquela movimentação, né, velho? Aquele cheiro de suor, né, cara? É, cara. Já cara, o dia que você acordar e você tiver com a barba até no peito, é porque o filme tá no cinema. Pô, é que no seu caso, então vai ser semana que vem. É, né, cara? Pior que é mesmo. Que porra é Boba Fett, né, velho? Quem não é adianta, esse aí, né? Não adianta falar nem que nos quadrinhos ele faz isso, faz aquilo, se, pô... A grande maioria não lê quadrinhos, é, pô. Ele chega a ser... Eu acho que ele chega a ser pior que o Grievous, viu? Esse, é, cara. Eu acho que sim. Porque... E a morte dele também é a mais tosca, aquela que morreu... Foi tipo o Vicente Vega que matou ele, tá ligado? foi assim, o cara... Ah, Boba Fett, o quê, né? Acho que a gente já falou isso, né, no outro programa, velho. Foi bem assim mesmo, o Han Solo, ele esbarra nele, né, cara? Um negócio desse, se não me engano. Ele esbarra, aí bate no jetpack do Boba Fett, o Boba Fett voa, bate na parede e cai no negócio. Puta merda. Cai dentro do buraco do Sarlacc. Só faltou aquele... Ó, o cara da sonoplastia, velho. Devia ter botado aquele... Fó, fó, fó, fó, fó, tá ligado? Fala galera, mais um Gava Estática e mais um bloco de notas. Eu sou o Diego Flyfish, tô aqui com a Vivi. Olá. Olá. E o Fábio, né? É, olha eu aqui, né? Por incrível que pareça. O Fábio. O Fábio anda um pouco ausente do Gava Estática, né, velho? Na verdade, nesse Gava Estática de hoje, eu fui limado pelas minhas opiniões, né? Fui censurado. Mas... Esse Gava Estática feio do programa foi o Fábio, né, cara? Fábio foi derrubado, né? A tecnologia me destruiu. Foi falar por quê? Passou foi falar de Boba Fett, cara. E foi falar de Sauron, já viu, né? Legiões de fãs aí, revoltados, fizeram pressa. Então, o que é que a gente tem pra falar, Vi? Primeira coisa que a gente tem pra falar é que nós esquecemos o aniversário do blog. Outro feio, né? Os feios não param de acontecer nesse programa. E quando foi o aniversário? Quando foi, Vi? Acho que foi dia 20, peraí, que agora tem que consultar, pô, não, esqueci. Pai. Acho que é 20 de junho ou 22 de junho. Se fosse o Diego que tivesse esquecido outros aniversários aí, ele tava sofrendo, com certeza. Tava morto. 22 de junho. 22 de junho? Pois é, velho, a gente nem fez nada especial, né, velho? A gente nem cantou uns parabéns nem nada aqui. E não vai ser agora que a gente vai cantar, que a gente tá despreparado também, né? Não, por favor, não. Com certeza não. Só você cantar a música do Astolfo. Eu lembro do meu primeiro post. Lembro. Quanta nostalgia. Ah, que nostalgia. Ai, meu Deus, que saudade, quanto né? Tempo, né? Aquela época que nossos colaboradores postavam, nossos né, colaboradores velho? Mantinham regularidade, né? Né, cara, que saudade, que nostalgia. Mas vamos agradecer, então, aqui aos nossos colaboradores, né? Aqueles que ainda postam, né? Olha só, o Lucas postou ontem. Sim. Foi uma felicidade ver um post do Lucas depois de tanto tempo. Depois de um longo e tenebroso inverno, né? Pois é. Vamos agradecer também aos outros colaboradores que, sei lá, onde é que foi parar, né? Um dia colaboraram com a gente. Ou não, também, né? Que isso, rapaz. É, né? Vamos agradecer ao Ivozinho, que reclamou que a gente tirou ele da página da equipe. Ô, Ivozinho, não fique chateado. Nós vamos reformular as coisas e... S2 forever, Ivozinho. E por falar nisso, por que eu não tô na página da equipe ainda? É que você fica milionário e divide por 3 só, né, velho? É porque, cara, é que a gente tá com a página da equipe feio também agora, né? Porque era o Mágico de Oz e perdeu o leão. E agora? Como é que é, vai lascou foi tudo. Você quer ser o leãozinho, Fábio? A gente pode botar você de leãozinho. Não aprecio. É, vocês poderiam agradecer também a nossa comunidade no Orkut. Ah, agradecer também a comunidade do Orkut nesse primeiro ano de gaveteiro. Cara, eu tô com aquela voz de... Saudosismo. É, de saudosismo, né? Agradecer aqui o Alexandre Skywalker, o nosso fã de carteirinha, que é fã desde Rádio Noite CT, saudoso. Saudoso Rádio Noite CT, nosso antigo podcast. Um dia a gente vai fazer uma edição ainda, né, pra falar do Rádio Noite CT. Agora acho que tem que ter mais nostalgia, eu não tô com nostalgia suficiente ainda pra falar do Rádio Noite CT. Não, ainda não. Agradecer pela comunidade que ele fez. E entre aí na comunidade, né, vocês que quiserem participar dessa família gavistática, né, cara? Todo que eu escolhi, acho que tinha 6 pessoas na comunidade. 6 pessoas? Olha aí, é meus 4, o Alexandre. Meu irmão, né? Pois é. Vocês podem dar um recadinho pro Gavistática, a gente já leu alguns recadinhos, só que ultimamente o povo não colocou mais. Coloquem recadinhos lá no tópico do Gavistática que a gente lê aqui no ar. O que mais? Tem o nosso fórum também, só lembrando mais uma vez, vocês podem clicar aí no link da direita. Ou no link aí de baixo. É, ou no link do post, né? Todo post do Gavistato que a gente bota o link do fórum também. E participe lá, o fórum tá dando uma movimentada agora, né? Tinha gente que achava que não ia pra frente, tá dando uma movimentada até. É, tem sempre todo um dia tópico tem uma coisa nova lá sempre. E o que mais, Vi? O que mais, Fábio também, né? Fábio também pode falar. O que mais, Fábio? Então, não esquecer do... Ixi, que é isso? Ai, que feio, meu celular tá tocando. Ai, meu Deus, logo você que fica mais... Fica p*** quando toca o celular. Alô? Ela atende ainda, velho. Caixa de som sem filtro, hein? É. Então é isso aí, povo. Tchau aí pra vocês. Falou, breve retornarei. Voltei.